amigo Patati. Coloca a mão no ombro do amigo Patatá. No ombro do amiguinho você vai segurar. E bem devagarinho a fila vai andar. Um pouco mais depressa nós vamos caminhar. Mas sempre com cuidado pra não se machucar. Acelerando um pouco mais, correndo sem parar. Mas prestem muita atenção que a fila vai brecar. Do amigo Patati. Segura na mãozinha do amigo Patatá. Na mão do amiguinho você vai segurar. E bem devagarinho a roda vai girar. Um pouco mais depressa a roda vai girar. Mas sempre com cuidado pra não se machucar. Acelerando um pouco mais, correndo sem parar. Mas preste muita atenção que a roda vai brecar. Opa! Vamos lá.